Você fala por aí que não, e jura que é de pedra o seu corpo, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, e o meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pelas. Olha o cheiro do amor no ar. Olha, caiu na madrugada e viu que tava errada, que tá desesperada. Vai, vai, vai. Louca pra me encontrar. Então, baby, vem. Vem me procurar, mulher. Swingão, swingão. Nome dele é LR Estourado. Jorge Matheus Único. O melhor do Brasil. Tem o Santana Produções. Galera da Devassa, Marapá. Eu sei que você fala por aí e jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem. Eita, que gente! Cheiro pra todo mundo. Eu era só um lance, uma distração, e o meu corpo era sua de, e o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada. Olhando o cheiro do amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, que tá desesperada. Tá louca pra mim.